O Deus que vence os filisteus vieram com seu exército, desafiando o povo de Deus. Saul e os homens com temor no peito, no vale do Carvalho, enfrentando a dor. Mais um jovem entre as ovelhas, Davi com coragem a brilhar, foi enviado com pão e esperança para ver seus irmãos e a batalha lutar. Quem é este gigante que afronta Israel? Eu vou em nome do Senhor fiel. Com uma pedra em fé eu vou lutar. O Deus dos exércitos vai nos ajudar. E quando Golias sua voz levantou, desprezando os valentes em desafio, Davi se ergueu, seu coração clamou: quem é este incircunciso que afronta o Altíssimo? Vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou em nome do Senhor, meu refúgio. Hoje eu te vencerei. Certeiro, Golias a cair. A vitória é nossa, em Cristo a brilhar. Jubilemos juntos, vamos celebrar. Quem é gigante que afronta Israel? Eu vou em nome do Senhor. Ajudar o Deus dos exércitos sempre a nos guiar.